fiz amor, eu fiz paixão, enlouqueci. Deixei meu coração me dominar e me perdi. Mas no fundo foi a coisa mais gostosa em minha vida. Pra você eu já me dei, já me entreguei, saí de mim. Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim. Entre todas as belezas você foi a mais bonita. Ilusões a gente faz, quando não tem a gente inventa. Mas como você não dá pra comparar. Que saudade do teu jeito de fazer carinho. Foram beijos e desejos, uma louca sedução. E a vida com você é feita de emoção. E é por isso que até hoje eu estou sozinho. Te quero de novo, eu quero te amar. Me deixa em teus sonhos, me deixa voltar. Não faça maldade, não vê que a saudade não vai me deixar. Eu quero um abraço, pra que me negar? Me deixa em teus braços, me deixa ficar. Me dê um momento nos teus sentimentos, que eu quero. Você, eu já me dei, já me entreguei, saí de mim. Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim. Entre todas as belezas, você foi a mais bonita.